Este é o podcast Reef Service e eu sou o Gabriel Souza. Estamos em www.maisradio.com e vamos iniciar o nosso programa de hoje, que não tem uma temática específica, mas vai passar por várias correntes do hard rock. E a primeira corrente que nos vai aparecer é um hard rock mais melódico. E vamos iniciar este programa com uma sequência de três bandas britânicas de hard rock melódico. E vamos iniciar com os Stan. Os Stan são uma banda britânica dos anos 90. E do álbum The Name of the Rose, vamos ficar com a música The Name of the Rose. Para vocês, Stan, The Name of the Rose. Walk the sun with desert plains, beaten by sand. name of the road. Oh! Nesta sequência dedicada ao hard rock mais melódico, após 10, ficamos com os também britânicos Lion's Heart. E do álbum Lion's Heart, ficamos com a música Can't Believe. E esta banda é liderada pelo vocalista Steve Grimmett, vocalista que tinha feito algum sucesso nos anos 80 em bandas de heavy metal como Hanslot e Grim Reaper. E terminamos esta sequência com uma música de um dos álbuns que eu considero um dos clássicos do hard rock melódico dos anos 90. Estou a falar-vos do álbum Power dos Atlantic. E deste álbum ficamos com a música Power Over Me. E vamos agora para uma nova sequência que vai ser dedicada ao Southern Rock. Mas nenhuma das bandas que aqui vos apresento é dos Estados Unidos da América. Vamos iniciar a sequência com os finlandeses Havana Black. E do álbum Indian Warrior vamos ficar com a música Shoot You Down. Para vocês, Havana Black, Shoot You Down. I'm walking around. posters by the cross. Blinded windows where ladies watch from. I'm coming home. So much time I could learn how to be the baddest good guy that I love, a pretty schoolmate girl. There's a chance to recognize her when the crazy. Walking down to the pub by the railroad, friendly handshakes save me from the cold. People saying, how do you do? Yeah, get us some old friends to have a drink or two. Yeah, when the gray day. Após Havana Black, ficamos com os suecos Backwood Spirit. E do álbum Backwood Spirit, ficamos com a música Give Me Good Lovin'. E a grande curiosidade desta banda sueca é que conta com Göran Edman como vocalista. Eu nunca tinha ouvido nenhum projeto de Göran Edman com uma tendência mais Southern Rock. E terminamos esta sequência com os húngaros Asphalt Horseman. E do álbum Brotherhood, ficamos com a música My Old Town. And now it's time to give a huge salute to Burton-on-Trent, to the guys of band Thea. Thank you, guys. E agora vamos ficar com uma estreia no Riff Service, os britânicos Thea, que em 2017 lançam o álbum Back in the Line, o segundo álbum da banda. E vamos ficar com a música Paper the House. Para vocês, Thea, Paper the House.

Feia, ficamos com Raven Eye, banda que eu tive o prazer de ver ao vivo na abertura do concerto de Aerosmith. E do álbum Nova, ficamos com a música Walls, dos Raven Eye. E terminamos esta sequência com os Tyler Bryant and the Shakedown. E do álbum Tyler Bryant and the Shakedown, ficamos com a música Backfire. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com Jeff Scott Soto e do álbum Retribution, vamos ficar com a música Retribution. Para vocês, Jeff Scott Soto, Retribution. when you think I had enough, I'm coming back again. I don't need to take that stuff, I know I'm gonna win. When you think I'm down for the count, I'll be back for another bout. You might throw me down, but you ain't gonna take me out. I keep telling you, you should know by now, I'm ready. I'm ready for anything. I'm ready. I'm ready for anything. So you say you like it tough. I'm as tough as they come. And if you want to play rough to me, that sounds like fun. The magazine. I know you like it hot, and I know how to make you scream. I keep telling you, you should know by now, I'm ready. I'm ready. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Jeff Scott Soto, ficamos com Xavier Certes. E do álbum Integrate, ficamos com a música Ready for Anything. E terminamos esta sequência com o ex-vocalista de bandas como Shy e TNT. Estou a falar-vos de Tony Mills. E do álbum Streets of Chance, ficamos com a música Legacy. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas de 3 bandas mais recentes de Southern Rock. Vamos ter 3 baladas de Southern Rock. E vamos iniciar com os suecos Kamchatka. E do álbum Long Road Made of Gold, vamos ficar com a música Rain. Para vocês, Kamchatka, Rain. I wish that I could on the sea. Like a breath from a baby. Well, it's precious to me. Look me in the eyes. Tell me you don't feel the same. After all we've been through and what we became. And if you feel it's over, this life of pain. Após Kamchatka, ficamos com o Zogjaw. E do álbum Rise to the Mountains, ficamos com a música I Will Remain. E terminamos esta sequência de baladas Southern Rock de bandas recentes com os Boneyard Dog. E do álbum Blues Bound Train, ficamos com a música Hell and Back. E vamos agora para uma sequência com três bandas com som carregado de rock, de hard rock dos anos 80. Em diferentes vertentes, vamos ter duas bandas com um hard rock mais pesado, mais sleazy, e vamos ter uma com um som mais melódico. E vamos iniciar com os Babylon AD, que em 2017 lançam o álbum Revelation Highway. Para vocês, Babylon AD, Crash and Burn. nesta sequência, com três lançamentos de 2017, após Babylon AD, ficamos com uma banda nova, os Summerkind. E do álbum Summerkind, ficamos com a música Fire and Blood. E terminamos esta sequência com o regresso dos Pretty Boy Floyd, que em 2017 lançou um álbum Public Enemies. E ficamos com a música We Got the Power. E vamos agora para uma sequência com três vozes femininas. E vamos iniciar com a banda Rouge Noir, que em 2017 lançou o álbum M.I.L.F. E deste álbum resolvi escolher a música Eager Eyes. Para vocês, Rouge Noir, Eager Eyes. Yeah. can't understand. após Rouge Noir, ficamos com o novo álbum a solo de Janet Gardner, a vocalista de Vixen. E do álbum Janet Gardner, ficamos com a música The Good or The Bye. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com uma banda recente. Estou a falar-vos de Joan of Arc. E do álbum Ride of Your Life, ficamos com a música Running Away. E vamos agora para uma sequência mais hard rock melódico. E vamos iniciar com o brasileiro Rodrigo Marina e a sua banda, a Banda Marina, que nos últimos dias, que na última semana, lançou um novo videoclipe para o álbum No Regrets. E este videoclipe é da música Reason to Live. Para vocês, Marina, Reason to Live. após Marina, ficamos com Walk on Fire. E do álbum Mind Over Matter, ficamos com a música Big Gun. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com os gregos Silk and Stained. E do álbum Love on the Road, álbum lançado em 2017, primeiro álbum da banda, ficamos com a música Hold My Hand. And now it's time to say hello to Greece, to the guys of the band Silk and Stained. I hope you had a huge success, guys. Have a nice day. E agora vamos para uma nova sequência, para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos ter três clássicos da era de ouro do hard rock de Los Angeles. E vamos iniciar com os LA Guns. Para vocês, LA Guns, Sex Action. Com Guns N' Roses que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com LA Guns e a música Sex Action. Continuamos com outro grande clássico, Girls, Girls, Girls, dos Motley Crue, e terminamos com um dos grandes clássicos do primeiro álbum de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, e ficamos com a música Night Train. E é com Night Train que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. Eu sou o Gabriel Souza e desejo-vos uma ótima semana. Rock on!